Eu vejo aquele rio a deslizar, o tempo atravessar meu vilarejo, e às vezes largo a fazer, me pego em sonho a navegar, com nome paciência, vai a minha embarcação, pendulando como o tempo e tendo igual destinação. Pra quem anda na barcaça, tudo, tudo passa, só o tempo não. Passam paisagens, furta cor, passa e repassa o mesmo cais. No mesmo instante eu vejo a flor que desabrocha e se desfaz. Essa é a tua música, é tua respiração, mas eu tenho só teu lenço em minha mão. Olhando meu navio, o impaciente capataz grita da ribanceira que navega pra trás. No convés eu vou sombrio, cabeleira de rapaz, pela água do rio que é sem fim e é nunca mais.